Bom, muito boa noite a todos. Eu não poderia deixar de começar essa minha intervenção sem agradecer o Palhares pelo convite. E, na realidade, esse nosso encontro, né, esse nosso bate-papo sobre execução penal, ele derivou de um outro encontro que eu tive aqui, que o Palhares mencionava, ainda no ano passado. E que foi um encontro muito interessante, porque originalmente eu fui convidado para falar um pouco sobre quais eram os rumos que a Operação Lava Jato estava tomando, principalmente no âmbito de supressão de garantias, de relativizações, de conceitos jurídicos, tanto penais quanto processuais penais. Mas, no final, nós nos enveredamos um pouco também para a discussão sobre o sistema prisional brasileiro. Até porque, na época, eu ainda era presidente do CNPCP. E, naquele momento, de fato, a frase que tenha sido marcante é essa: de que o Brasil, a forma como lida, como gere o seu cidadão, nas unidades prisionais, é um símbolo, de todo o avesso a uma noção mínima de civilidade, de cidadania, de direitos. E, curiosamente e infelizmente, nós tivemos no começo desse ano alguns espetáculos terríveis, né, em relação à questão prisional, o que ocorreu no estado do Amazonas, né, principalmente, com uma série de mortos, corpos carbonizados, enfim, algo que não é novidade, porque nós já havíamos visto algo semelhante, por exemplo, no estado do Maranhão, na unidade de Pedrinhas, mas, sem dúvida alguma, esse ocorrido, em Manaus, definitivamente, levou, mundialmente o problema, que nós enfrentamos no Brasil. E que pode parecer uma novidade para quem não está acostumado, ao cotidiano da situação prisional brasileira. Mas, para aqueles atores, que conhecem o sistema, dá para dizer que não surpreendem, né, esses acontecimentos. Por essa razão, eu confesso que pensei bastante, como que poderia fazer uma intervenção aqui, para que fosse uma intervenção a mais compreensível possível, mas, ao mesmo tempo, que suscitasse, questões, que suscitasse uma reflexão sobre essa específica nossa situação prisional. Eu começaria, talvez seja um ponto importante, é que, para quem vem do mundo do direito, né, para aqueles que têm a formação jurídica e que vêm, como eu, de dentro de uma faculdade de direito, já se observa, de início e com muita tranquilidade, que o tema da execução penal sempre foi uma espécie de patinho feio, do direito criminal como um todo, né? Se nós pensarmos o sistema criminal, existe o direito penal, a criminologia, a antropologia criminal, a sociologia criminal e a execução. E a execução nunca foi fundamentalmente um tema que chamasse muito a atenção, não só dos juristas dogmáticos, aqueles mais tradicionais, que estudam fundamentalmente categorias normativas, mas também das próprias pesquisas no campo da criminologia. Se eu fizer um levantamento, ainda que um tanto quanto aproximado, da nossa produção acadêmica na Faculdade de Direito da USP, no âmbito do Departamento de Direito Penal, Medicina Forense e Criminologia, são muito poucos os trabalhos, tanto no âmbito das dissertações de mestrado quanto das teses de doutoramento, que dizem respeito à execução. A execução não é, é um problema que não tem o relevo, a repercussão teórica, intelectual, que tem na prática. Isso sem dizer, evidentemente, os operadores do direito. Advogados criminalistas raramente falam ou se manifestam sobre execução. Até porque, diz sempre a brincadeira, que o bom advogado é aquele que absolve o seu cliente. Então ele jamais vai ter nenhum tipo de problema com a execução penal, porque não vai existir jamais pena alguma a ser cumprida. E do mesmo modo, os juízes, os próprios promotores, as varas de execução, são varas, por exemplo, não desejadas pela maioria dos julgadores, porque é um trabalho maçante, é um trabalho pesado, é um trabalho muito volumoso, mas não é, pelo menos num senso mais comum, um trabalho que tem algum grau de maior desafio ou que traga alguma promoção, inclusive de cunho pessoal. Essa constatação de ser a execução penal um patinho feio do sistema criminal nos traz não só esse diagnóstico que academicamente nós podemos tentar resolver incentivando alunos a que se debrucem sobre a execução, e isso na Faculdade de Direito vem sendo feito há alguns anos por meio do GEDUC, que é um grupo de diálogo cárcere-sociedade que foi criado e capitaneado pelo próprio professor Alvino Augusto de Sá, que é um importantíssimo professor de criminologia que nós temos na Universidade de São Paulo. Mas esse abandono ou esse certo desprezo da execução penal gera um consectário prático. E o que eu quero dizer com isso? Na medida em que não se estuda com profundidade e com cientificidade o problema da execução, a execução se torna um espaço da vulgaridade, das opiniões e dos palpites. Hoje, quando nós verificamos o nível do debate que é feito acerca da execução penal no âmbito, por exemplo, do Congresso Nacional, se verifica que é um debate leigo, é um debate tosco, cuja finalidade é muito mais argumentos que agradem determinados setores da opinião pública do que propriamente a tentativa de se fazer um enfrentamento racional por um problema que a sociedade brasileira tem de maneira muito mais radicalizada do que o que a gente verifica por aí. Esse é um dado muito importante. E esse senso comum, ele cria um segundo problema, que é um problema de se nós imaginarmos que o sistema criminal, como um todo, ele costuma operar em toda e qualquer sociedade sob uma chave dupla, ou sob um tensionamento, que é, por um lado, a dimensão da liberdade e, por outro lado, a dimensão da segurança. O sistema criminal convive com isso, essa eterna dicotomia entre liberdade e segurança. Porque eu posso observar as normas penais como aquelas que se voltam a proteger o cidadão do Estado. Aquela que me confere direitos para que o Estado tenha limites na intervenção que realiza sobre a minha liberdade, sobre o meu patrimônio e sobre qualquer outra coisa que se possa pensar. Mas nós podemos olhar também o sistema criminal sob uma outra chave, que não mais aquele que se volta a proteger o cidadão do Estado ou a proteger o pretenso criminoso, essa é a realidade, mas um direito penal que se volta a proteger a pretensa vítima. E aí, portanto, eu caminho num outro sentido completamente inverso, que é uma dinâmica eficientista, que é uma dinâmica que está disposta a ceifar ou a relativizar determinadas garantias em nome de obtenções de provas, de condenações, de punições, etc. Esse dilema é um dilema intrínseco ao sistema criminal como um todo, e obviamente que ele oscila de tempos em tempos. Nós podemos observar no Brasil o nosso Código Penal e a nossa Lei de Execução Penal, que são dois diplomas muito interessantes, são diplomas de 1984. Ou seja, nós estamos falando dos estertores da ditadura civil-militar, no momento onde a sociedade brasileira clamava menos por segurança e mais por liberdade. Portanto, né, essa ideia da liberdade foi o fator de orientação, de iluminação desses diplomas, tanto do Código quanto da Lei de Execução Penal. Se nós verificarmos a legislação brasileira penal dos últimos 5, 10, 15 anos, nós vamos observar um fenômeno inverso. São legislações, são temas que surgiram, são modificações legislativas, cujo cenário, cuja ideia é a ideia da segurança, né, e não é a valorização da liberdade. Isso aparece, e tem um reflexo muito claro, no âmbito da execução penal. Porque a execução penal, ela trabalha nessa mesma chave, ou nesse mesmo tensionamento, talvez com um pequeno redesenho. Ou seja, no âmbito da execução penal, nós poderíamos, de um lado, colocar aquele que, ainda que tantas vezes está achado de utópico, mas uma proposta de ressocialização. Esse é um tema que está sempre presente na execução penal. A pena deve servir para algo, além do mero castigo, além da mera aflição de dor, de sofrimento sobre uma determinada pessoa, e deve ter uma utilidade de melhoria, de reintegração social daquela pessoa que foi levada ao cárcere por um determinado tempo. E nós temos, por outro lado, essa dimensão da segurança, que no âmbito da execução penal aparece de forma mais específica sobre essa lógica da contenção. Então eu tenho que conter o sujeito, porque prisão é restrição de liberdade, por excelência, mas ao mesmo tempo reintegrá-lo. O que causa uma dicotomia, que é uma frase muito conhecida no âmbito da própria criminologia, que diz como seria possível ensinar a viver em liberdade, retirando a liberdade. Esse é um problema complicadíssimo da execução da pena privativa de liberdade, pelo menos. E essas duas vias, a via da ressocialização e a via da contenção, elas são disfuncionais, tantas vezes. Eu dou aqui um exemplo muito fácil de ser percebido. Nós tivemos, no início dos anos 2000, especificamente em 2003, uma necessidade que foi apontada pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, de tentar evitar que o crime organizado se reproduza dentro das unidades. E ali, naquele momento, foi criado pela Secretaria Paulista, o que é absolutamente ilegal, porque a competência em matéria de execução penal no Brasil é exclusivamente da União, mas foi estabelecido aqui em São Paulo, isso depois foi incorporado pela Lei de Execução Penal. Hoje há uma legislação ordinária, federal, em relação a esse tema, que foi a criação do chamado RDD, que é o Regime Disciplinar Diferenciado. O RDD nada mais é do que uma penitenciária de segurança máxima, onde os presos ficam isolados nas suas celas, celas brancas, onde não há iluminação do sol, e 2 horas por dia ele sai para tomar um banho de sol e retorna para a cela. Ele permanece absolutamente incomunicável, não dialoga sequer com os agentes penitenciários, e recebe a comida por baixo da portinhola da grade. Esse tipo de sistema, ele é um símbolo muito claro, e várias das pessoas que foram postas tiveram problemas de ordem psíquica gigantescos, porque é um claustro a que o sujeito fica submetido por ano. A lei prevê até 360 dias num sistema como esse. Esse é um típico modelo no qual o ideal da ressocialização está completamente abandonado. Eu tenho a premissa exclusivamente porque ele nasce para isso, exclusivamente da contenção. E aí nós vivemos no Brasil nessa dinâmica ressocialização versus contenção, nesse momento, um ato, um claro avanço do discurso da contenção em detrimento da ideia da ressocialização, ou de um aparato ressocializador do Estado. Isso fica muito claro quando se observa no Congresso Nacional o surgimento de diversas propostas de alteração legislativa, e é evidente que um contexto político ou político-criminal que reflete na execução a contenção é um contexto crítico à lei de execução penal brasileira, porque é uma lei que nasce nos anos 80, num momento completamente diverso desse que nós vivemos. E aí não assusta quando, principalmente as vozes mais conservadoras, mas não só elas, é bom que se diga, acusam a nossa lei de execução penal de ser uma lei branda, porque permite a progressão de regime com um sexto do cumprimento, porque concede o livramento condicional, enfim, porque a pessoa não cumpre a sua pena integralmente em regime fechado, que é aquilo que a sociedade tantas vezes quer que aconteça, e ou utópica naquilo que toca ao ideal ressocializador. Então volta-se àquela premissa de que não há muito o que fazer, né, com o preso. O preso vai continuar sendo criminoso, vai sair criminoso, então a melhor unidade prisional é aquela que seja mais distante, onde o sujeito fique o maior tempo possível. Né, porque no local, no tema, né, da ressocialização, eu encontro um ideal que é exclusivamente neutralizador da pessoa. Esse é um primeiro aspecto que eu acho importante, porque também é claro que, e isso vai ser, nós vamos conversar daqui a pouco, que numa sociedade pautada pela dinâmica da contenção, eu tendo naturalmente a ter um incremento muito significativo no número de pessoas presas, que é o que o Brasil enxerga objetivamente nos últimos 25 anos. Né? Esse é produto, produto dessa perspectiva da qual se parte. No âmbito da execução da pena, nós temos um problema que agrava toda essa questão. Porque é claro que quando eu tenho uma ideia sobre o porquê punir, e quando digo que esse ideal neutralizador supera a ideia da ressocialização, a pergunta que talvez fique é: tudo bem, mas supera onde? Supera como? Quem são os formuladores dessa alteração de paradigma? E é claro que nós podemos entender, num primeiro momento, ainda que de forma um pouco mais superficial, que a própria sociedade brasileira, a opinião pública brasileira, é formuladora desse paradigma. Nós temos no Brasil algo que é inconcebível, pelo menos nos países em que fiquei estudando, pesquisando por algum tempo, minimamente significativo, que são esses programas televisivos de final da tarde, que as televisões competem para ver quem consegue dar a notícia mais sensacionalista possível. E abordando de uma maneira que, inclusive, coloca e expõe aquela pessoa que, antes de ser acusado de um furto, de um roubo, de tráfico de drogas, é um cidadão brasileiro e tem que ser protegido, inclusive, pelas autoridades. E as autoridades são as primeiras a exporem essas pessoas perante câmeras, microfones, pessoas, mais das vezes, simples, que sequer conseguem ali responder à altura algo que um repórter pergunta. Portanto, é uma exploração que ocorre no Brasil em nome da audiência, que é algo totalmente irresponsável do ponto de vista de qualquer dimensão político-criminal racional. Mas, enfim, esse é um, é uma característica, né, que nós temos. Mas além desse grande ator, que é a opinião pública, mídia, uma retroalimentação, o tema criminal é um tema sedutor, né, não adianta. Né, a imprensa gosta, isso não é de hoje. Eu me recordo quando, alguns anos, retomei um livro muito interessante, do Jorge Amado, que são Os Capitães da Areia, e ele começa o livro exatamente trazendo manchetes, né, de jornais de Salvador, à época, sobre a criminalidade, o banditismo, os furtadores, etc. Então, sempre foi um tema que criminalidade em mídia é algo umbilical. Mas no âmbito da execução, o ponto fundamental, a dificuldade grande fica porque em nenhum outro, eu ouso dizer, em nenhum outro tema jurídico ou que tenha uma concreção e racionalizada pelo direito, eu tenha tantos atores institucionais envolvidos. E isso torna difícil que se tenha um planejamento sobre execução ou uma ideia retilínea a respeito da prática e do pensamento da execução penal. O que eu quero dizer com isso? Nós podemos pensar de imediato que na execução penal existem três atores que dialogam umbilicalmente o tempo todo, que é o poder legislativo, e o poder legislativo aqui estou fundamentalmente falando do Congresso Nacional, e que impacta a execução. Porque se nós observarmos que no Brasil praticamente todas as leis penais dos últimos 20 anos aumentou pena, nós citamos pouquíssimos exemplos de descriminalizações e de diminuições de pena. O que existe é aumento de pena, sob a lógica de que quanto maior a pena, menor é a taxa de criminalidade, o que se mostra algo extremamente falso, não só aqui, mas em qualquer lugar do mundo. Aquelas questões que são essencialmente contraintuitivas. Mas nós verificamos um Congresso criminalizante. Isso traz um impacto carcerário imediato. Porém, esse Congresso criminalizante, e que enche de pessoas os nossos sistemas prisionais, não são os responsáveis por terem a chave da entrada e da saída. Porque isso é um problema do judiciário. Isso é um problema, e quando eu digo do judiciário, nós estamos imaginando as dezenas e centenas de milhares de varas de execuções penais espalhadas pelo Brasil, com cada uma com um juiz diferente. Então, o juiz da execução, ele não é algo abstrato, né? Ele é um sujeito concreto, que tem nome, que tem RG, e que tem uma compreensão sobre a pena. E que boa parte, ou eu ousaria dizer que a maioria dos juízes tem uma compreensão de maior punição do que de menos punição. Há um punitivismo no judiciário. Isso se mostra nos casos de progressão de regime, onde se demora meses, anos, em que o sujeito já faz jus à progressão do regime, ele não progride. O que torna o cárcere também cada vez mais inchado, cada vez mais dotado de um sentimento de injustiça, cada vez mais tensionado e, portanto, pronto para uma eclosão como essa que nós verificamos no Brasil a todo momento. E quem administra o sistema também não é o juiz, é o Poder Executivo. São as secretarias estaduais. Então, nós estamos imaginando 27 secretarias de Estado, né, construindo cadeias sem orçamento, mas o juiz mandando prender, a lei aumentando a pena. Enfim, é um concerto de instrumentos, né, e de melodias que não necessariamente se concatenam. O que torna a execução uma certa terra de difícil solução, porque toda e qualquer iniciativa que se tome, ela é parcial. E existem iniciativas que são, claro, iniciativas de curto prazo, são emergenciais, que até podem ajudar, mas nunca vão responder a todo o problema. Por exemplo, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, vez a vez organiza mutirões carcerários. Faz aquela quantidade de juízes que vão e levantam os processos e progridem regime, extinguem pena. Isso ajuda? É claro que ajuda, mas não é a solução efetiva, porque senão eu crio também um estado de exceção permanente. Né? É aquela coisa de o tempo inteiro eu trabalho na lógica do mutirão, porque eu não tenho um sistema que por si só dê conta de absorver todas aquelas demandas. No próprio Conselho Nacional, eu fui responsável, porque é de responsabilidade do Conselho, da elaboração do decreto, da minuta que é assinada pelo Presidente da República, do decreto de indulto, que traz um impacto importante nas unidades brasileiras, mas não é a solução definitivamente do problema. Né? Então, todas as medidas que se toma no âmbito da execução são medidas sempre parciais, localizadas. A ideia do todo é muito complicada em razão dessa segmentação de atores que são responsáveis. É um Congresso Nacional, centenas de milhares de juízes e 27 secretarias de estados brasileiros, fora o Departamento Penitenciário Nacional, que também tem uma articulação hoje nas chamadas unidades federais. Então, esse é um segundo ponto que eu gostaria de frisar, para que depois a gente tente amarrar tudo isso que eu quero dizer. Existe uma terceira questão. E aí é algo, talvez, dos mais complicados pontos, que é a nossa realidade brasileira. Ou seja, se me perguntarem, mas, Alamiro, como é o sistema prisional brasileiro? Hoje, no Brasil, para que tenham uma ideia, nós temos um número, os números não são muito confiáveis, porque são vários índices, mas algo em torno de 680, 670 mil pessoas presas. Nós estamos falando de uma cidade como Ribeirão Preto, uma cidade grande, média para grande, inteirinha, atrás das grades. O que nos dá a quarta população mundial em números absolutos. Nós perdemos para os Estados Unidos, que tem algo em torno de 2 milhões e meio, e todo mundo sabe que a prisão nos Estados Unidos é um grande negócio, acima de qualquer coisa. Depois, os números da China, que são números também não muito confiáveis em razão do fechamento do regime, mas se fala em 1 milhão e 700 mil pessoas. E depois, em terceiro lugar, a Rússia, com algo em torno de 700, 750 mil presos. Portanto, o Brasil se aproximando muito já dessa terceira posição. Com um dado, que é um dado relevante, que em todos esses três países nós temos observado uma taxa decrescente do número de presos. Enquanto no Brasil essa taxa é veementemente ascendente. Apenas para que tenham dois momentos históricos, vamos dizer assim, nós tínhamos no Brasil, nos anos 90, 1990, algo em torno de 90 mil presos. Esse número duplica em 10 anos e se chega a 200 mil no ano 2000. E de 2000 para cá, nesses últimos 17 anos, nós mais que triplicamos a quantidade de presos. E não precisa dizer que as taxas de criminalidade no Brasil não sofreram grandes abalos. Não é menor do que era em 1990 e nem tão pouco do que era nos anos 2000. O que mostra aquela contra-intuitividade mencionada de que taxa de criminalidade e número de presos são dois números que não têm nenhuma relação entre si. Nenhuma. Eu posso dizer que taxa de encarceramento significa mais pessoas atrás das grades. Ponto. Nada mais do que isso. Isso não tem uma consequência qualquer que seja do ponto de vista real da taxa de criminalidade. Esse número no Brasil, porém, ele merece uma observação. Porque é claro que em todo lugar do mundo, isso é inegável, aqueles que estão no cárcere representam a parcela mais baixa do ponto de vista socioeconômico daquela comunidade. É isto. Né? Se nós visitarmos um cárcere europeu, um cárcere espanhol, italiano, nós vamos observar que boa parte das pessoas que estão ali são imigrantes. São imigrantes. Não é o exemplo padrão, não vai ser aquele italiano de Roma, de classe média ou de classe alta. Não é esse o perfil. E no Brasil, nós temos os nossos presos, o perfil típico do preso brasileiro. Durante muito tempo, os crimes patrimoniais eram os, digamos, os grandes responsáveis pelo encarceramento. E quando se fala em crime patrimonial, estou falando aqui do crime patrimonial de massas, esse das ruas, que todos nós somos vítimas, né? Fundamentalmente furtos e roubos. O número, o cárcere brasileiro, sempre foi representado por uma delinquência patrimonial. Que é curioso, porque se nós observarmos a própria historiografia, por exemplo, portuguesa, né, os crimes patrimoniais eles se tornam relevantes em termos estatísticos a partir dos anos de 1900. Portanto, há uma correlação entre avanço de um capitalismo, de uma ideia de mercadoria, de uma dimensão de desejo, de status symbol e crimes patrimoniais. O século XIX, os cárceres eram dominados por criminalidade violenta, eram lesões corporais, homicídio, era esse o perfil. A criminalidade patrimonial, furtos e roubos, ela vem do século XX. E isso no Brasil, não precisa dizer, com uma sociedade claramente desigual, como é a sociedade brasileira, esse tipo de delito ganha uma proporção pouco comparável com qualquer outro país do mundo. Porém, surge um fenômeno diferente no Brasil, pelo menos para nós, que é um progressivo avanço no âmbito da representação dos delitos no cárcere do chamado tráfico de drogas. O Brasil encampa essa política, ao meu ver, tola, de combate, de guerra, de intolerância absoluta à questão das drogas, que é uma política fracassada, que não deu certo em lugar nenhum do mundo. O próprio Estados Unidos, que foi o grande idealizador da chamada War on Drugs, já vários estados americanos têm mudado a sua política. E nós temos um exemplo, talvez dos melhores, para nos inspirarmos, que é uma experiência e que foi absolutamente de sucesso, em Portugal, a partir dos anos 2000, especificamente 2001, comandada por um criminólogo da Universidade do Porto, chamado Cândido da Agra, que convenceu o parlamento português à descriminalização das drogas. E de lá para cá, a quantidade de usuários e de circulação de drogas em Portugal caiu abruptamente. Claro que são realidades distintas, é uma sociedade muito menos complexa que a sociedade brasileira, mas é um exemplo muito mais bem sucedido do que esse belicismo que os Estados Unidos por muito tempo capitaneou no que toca às drogas. Mas nós compramos essa ideia. Né? Compramos essa ideia nos anos 70, quando surge fundamentalmente a questão da guerra às drogas, e na contramão do mundo, no ano de 2006, aparece no Brasil uma nova lei de drogas, que é uma lei que, se por um lado ela despenaliza a posse para uso próprio, né, porque hoje o sujeito que possui para consumir, ele pode sofrer sanções de cunho pecuniário, de prestação de serviço, mas ele não tem pena privativa de liberdade. Mas a lei de 2006 elevou fundamentalmente as penas do tráfico. E isso fez com que hoje nós tenhamos uma representação no sistema prisional de 50% de crimes patrimoniais e 48% de tráfico de drogas. Os outros delitos são muito pouco representados, né? Não são relevantes. Essa questão das drogas, né, ela leva a uma maior, e esse é o ponto que quero chegar, a uma maior seletividade de determinado perfil. E eu cito aqui dois exemplos. O primeiro é que essa distinção que é feita entre usuário e traficante, ela é feita com base em critérios totalmente abertos e que o juiz decide como bem quiser. Portanto, não é estranho se verificar decisões que, se o sujeito foi apreendido com a droga num bairro nobre da cidade, isso é posse para consumo. Se, do contrário, ele foi apreendido num bairro pobre, conhecido como boca de fumo, conhecido como local de circulação de drogas, ele é traficante. Isso cria uma noção de vulnerabilidade de determinadas pessoas. É claríssima, claríssima. Porque o crime patrimonial já cria, mas o crime patrimonial já cria no seu ponto de partida. Porque furtos e roubos, tirando uma outra pessoa que tenha eventualmente um desejo de entrar numa loja e subtrair algo, são práticas cometidas por pessoas que não têm acesso econômico àquele bem. É sempre o delito daquele que não tem contra quem tem. E ele não pode obter pelas vias lícitas, portanto, ele prefere a subtração. Essa é a saída. Então já há uma seletividade. O furtador, o roubador, o próprio tipo penal, a própria conduta em si, já seleciona quem são os seus possíveis autores. No caso do tráfico de drogas, isso é radicalizado por um preconceito que claramente se coloca no momento não só da elaboração da lei, mas da execução, da decisão do juiz. Entre optar por um caminho e outro, e nós estamos, essa é uma opção que leva de uma prestação de serviço à comunidade para 8 anos, né, de pena de reclusão. Então, não é uma simples definição, mas é algo que muda completamente a vida, né, de uma pessoa. E a questão das drogas teve um impacto também muito importante, e esse é um ponto crucial, nas unidades femininas. O número de mulheres presas no Brasil nunca foi tão alto. Hoje nós estamos falando algo em torno de 8, 9% do total. São mulheres. Mulheres que, pequenas traficantes ou simplesmente mulheres que vão levar droga para os maridos nas unidades prisionais. E hoje, nas unidades femininas, a representação dos crimes patrimoniais é muito baixa, e nós falamos aí de 80% relacionado a drogas. 80%, o que é um número astronômico. E as unidades femininas têm uma realidade muito diferente da unidade masculina. Eu costumo dizer que, quando das andanças pelo Brasil, na época do Conselho, nos presídios, e você vai em presídio masculino no dia de visita, o presídio é aquela festa, né? O presídio está cheio de gente, né? Estão as mães, estão as avós, estão as esposas, as namoradas, as crianças. É lotado, né? Aquela coisa barulhenta, com cheiro de comida. Você vai no presídio feminino, ele é um silêncio absoluto. Por quê? Porque a mulher é abandonada na prisão. Ao contrário do homem. O homem arruma outra, né, e deixa a mulher lá. Você acresce a isso o fato das unidades femininas serem unidades menores que masculinas, portanto, menos capilarizadas. Dou um exemplo. Um estado como Minas Gerais, que é um estado muito grande do ponto de vista geográfico, as unidades femininas ficam concentradas em Belo Horizonte. Então, além de nós, perdão, além de nós termos essa dificuldade de aproximar a família da mulher, o Estado já é o primeiro que afasta, né? O que dificulta e coloca-se aí a questão de outras necessidades, já que os presídios são construídos pensando na lógica masculina. Dado esse quadro no Brasil, se observa o quê? Se observa um déficit de vagas de aproximadamente 270 mil, ou seja, um terço dos presos que nós já temos não tem vaga, portanto estão em unidades absolutamente superlotadas, e unidades que a única definição possível de ser dada é de medievais. Essa é a realidade. Eu até, sempre que falo sobre o sistema prisional, é difícil porque tem coisas que a gente não consegue transmitir com a fala. Por exemplo, o cheiro. O cheiro do cárcere é algo indescritível. É aquele cheiro de suor, aquela coisa fétida. É algo que é preciso sentir. Certa feita, eu estive na unidade de Alcaçuz, no Rio Grande do Norte, que agora recentemente teve uma rebelião dessas de corta-cabeça, carboniza, etc. E ali, quando eu entrei na unidade de Alcaçuz, era um areial. Imagina que o Rio Grande do Norte não é um lugar muito frio, né? Então um areial que devia fazer 45, 50 graus, com unidades construídas em cima da areia, né, com portões em que os próprios agentes penitenciários não conseguiam entrar, porque os presos controlavam internamente da unidade. Mas numa delas deixaram a gente entrar. Eu consegui entrar. Uma cela que cabia 5 tinha 30, todo mundo de cueca, porque não é possível ficar de roupa naquele calor. O esgoto totalmente entupido, de forma que a pessoa realizava as necessidades no prato que comia e jogava pela janela. E caía num pátio que batia sol 12 horas por dia. Imagina o cheiro, né, desse ambiente. Bom, não é à toa que estourou o problema, né, da rebelião nesse local. O que isso significa? Né? Significa que o Estado brasileiro trata da pior maneira possível os seus jovens, porque o preso é o jovem. A média de idade de uma unidade prisional não é de pessoas mais velhas. Nós estamos falando de uma garotada de 18 a 28, 30 anos. É isso. Né? Condenado porque queria ter um tênis ou porque queria fazer um dinheiro e, portanto, traficava droga. Ou seja, o presídio brasileiro, ele é o reflexo sumarizado de toda a estrutura desigual e de abandono que o Estado brasileiro promove nas suas outras mais diversas facetas. A história do preso é mais ou menos aquela história do sujeito que o Estado abandona durante toda a vida e só aparece na hora de prender. Mas aí vem o pior. E aí vem o pior. E esse é o ponto que é preciso pensar politicamente. Porque o Estado brasileiro o abandona a vida inteira, aparece na sua face policial, o prende, o coloca dentro do presídio e o abandona de novo. Porque o sujeito fica abandonado dentro do presídio. E aí o que mais me assusta, não, é quando aparece em alguns setores da opinião política, opinião pública, enfim, brasileira, projetos como de privatização de presídio, que servem para afastar o Estado ainda mais da realidade prisional. Sendo que, e sob o argumento de que é para não gastar, só que a gente observa as unidades privadas brasileiras, exemplo, Ribeirão das Neves e Minas Gerais. O preso custa um terço a mais do que ele custa no ambiente público. Então, enfim, é uma solução que não convence por nenhum dos argumentos. E esses acontecimentos que nós tivemos agora, no final do ano, eles são o símbolo do abandono do Estado. Porque o Estado saiu no seu oferecimento de saúde, de educação, de amparo, de assistência jurídica. Quem assume o lugar? O crime organizado. O crime organizado. O crime organizado controla o presídio brasileiro porque o Estado parou de controlar, ou optou por não controlá-lo. O crime organizado, que virou uma espécie de fetiche, né, da sociedade, todo mundo fala nisso, mas todas essas organizações criminosas nasceram dentro do presídio brasileiro. Isso é algo impensável. O Comando Vermelho não nasceu no Morro Carioca. O Comando Vermelho nasceu dentro do presídio da Ilha Grande, no Rio. O PCC nasceu em Taubaté, aqui em São Paulo. Não é da periferia paulista. E nasceu, e é claro que eu também não quero romantizar a organização, mas nasceu com um ideal que se viu comum de um amparo mútuo entre as pessoas que estavam ali. O ser humano é gregário, por definição. Se eu me identifico no problema do outro, eu vou tentar resolver esse problema, seja pela via lícita, seja pela via ilícita. Seja por uma organização da sociedade civil, uma ONG, seja por uma organização criminosa. Esse que é o fator. Existe um fato que eu sempre narro, que é muito interessante, eu já citei ele aqui, do professor Alvino, que o professor Alvino, talvez uma das pessoas mais sensíveis em relação ao cárcere, questão humana, dentro do cárcere, certa feita foi fazer uma entrevista, como psicólogo que é, com um líder de uma grande organização dessas. Não vem ao caso o nome, porque não é relevante para o que vai ser dito. E aí um sujeito extremamente inteligente, e que o Alvino até me disse o seguinte, se ele tivesse nascido numa família de classe média, ele seria um grande empresário, de um setor qualquer. Como ele nasceu num ambiente criminógeno, vamos dizer assim, claramente ele vai ser um empresário, mas vai ser um empresário da ilegalidade. Mas o curioso não é isso. O Alvino, num dado momento, virou para o sujeito e falou assim, escuta, mas o PCC, o senhor acha que o PCC um dia vai acabar? Essa foi a pergunta que o Alvino fez para o cidadão. Ele olhou bem e falou assim, olha, professor, vou dizer uma coisa muito honesta. Se o PCC vai acabar, eu confesso que eu não sei. Mas talvez chegue o dia em que o Estado cumpra com as suas obrigações e o PCC não tenha mais razão de existir. Essa resposta é absolutamente genial, porque a resposta diagnostica o problema. Ela aponta qual é a questão. E o movimento que se busca hoje, e essa foi uma das razões pelas quais eu deixei o Conselho, porque se iniciou ali uma política, que é uma política de trabalhar a questão prisional na ótica exclusivamente da segurança, exclusivamente da contenção. E eu dizia que essa lógica da segurança, da contenção, não que seja, não seja importante, claro, faz o muro mais alto, ninguém se opõe a isso, que o preso não possa fugir. Perfeito. Mas eu não posso, em nome dessa política, tirar o Estado ainda mais de dentro das unidades, para além daquilo que ele já saiu. Então, talvez eu pudesse dizer uma grande questão de melhoria do nosso sistema é um choque de apoio estatal às pessoas que estão ali. Por exemplo, coisa singela. Toda vez que se vai fazer uma visita a uma unidade prisional, o que se sente? Todos os presos reúnem em volta. e começam a perguntar coisas do processo deles. Poxa, doutor, o meu, eu tenho direito à progressão, já cumpri um sexto, já cumpri dois quintos, já cumpri isso, já cumpri aquilo. Essa ocorrência que é recorrente, né, com perdão da redundância, mas que basta entrar um sujeito de paletó e gravata dentro de uma unidade prisional, que ele vai ser cercado por presos perguntando dados do processo, mostra um déficit informativo que poderia ser resolvido. E isso melhora, porque um dos problemas que fomenta conflitos dentro do cárcere é essa situação de abandono inclusive jurídico. Se o sujeito sabe, ele foi condenado a 9 anos, vai cumprir o seu terço de pena e vai progredir. E ele tem a data da progressão. Eu poderia ter tranquilamente dentro das unidades uma interligação, é coisa simples, com as varas de execução, que permitisse a extração de um print pessoal do processo. Nós temos um sistema aí, a rede bancária brasileira extremamente automatizada. Será que o judiciário não consegue fazer isso? Porque o nosso número de defensores é insuficiente, os advogados também gratuitamente são muito poucos os que se dispõem a fazer esse tipo de trabalho. Mas essa é uma questão fundamental. Isso é o quê? É um respeito com o sujeito de dizer, olha, eu estou controlando a sua pena, fique tranquilo, você não vai ficar mais tempo do que deveria, que é o que acontece. O sujeito fica mais tempo do que deveria. Não estou nem falando de casos que são até emblemáticos. Certa feita nós achamos um sujeito no Recife que estava 10 anos além do cumprimento da pena. Coisas... que perderam o prontuário, né, do cidadão. Então são coisas absolutamente incabíveis. Né? Mas essa aproximação do Estado me parece fundamental nesse âmbito. Existem algumas propostas concretas. Né? E aí eu já me encaminho para o final antes que a minha palavra seja cortada pelo Palhares. Nós... que temos um pensamento progressista, de esquerda, materialista, temos uma dificuldade de propor algo para a execução penal. Por quê? Por uma coerência teórica. Se nós observarmos toda a construção da teoria crítica, criminológica, que tem o seu apogeu nos anos 60, mas começa lá atrás, nos anos 20, a respeito do sistema prisional, vai-se chegar inexoravelmente à conclusão de que a pena criminal tem o componente de reprodução de um sistema. Portanto, a pena criminal ela tem um discurso falso, que é o discurso justificador, é um discurso ideológico, né, no sentido de falsa consciência, que é esse de ressocialização, de prevenção geral. Mas, na realidade, a pena criminal ela reproduz dinâmicas de poder, né, como alguns diziam, o próprio Otto Kirchmeier, reproduz o cárcere. O cárcere reproduz a fábrica, em alguma medida. E, nesse ponto, é difícil que não se tenha uma posição mais ou menos, rígida, de que a pena privativa de liberdade deve ser um modelo de punição a ser excluído. Portanto, é difícil trabalhar dentro de uma categoria que a própria existência dessa categoria já está condicionada pela premissa de uma reprodução de relações. Isso é difícil. Né? Portanto, os trabalhos sobre o cárcere, que são os melhores trabalhos, que são os trabalhos à esquerda sobre o cárcere, são trabalhos de negação ou de denúncia do cárcere. Até porque implementar melhorias, ainda que a implementação da melhoria signifique menos sofrimento físico, existencial, para a pessoa que está ali, esse é um discurso conformador, um discurso que não tem nenhuma capacidade de maiores transformações. Eu, pessoalmente, vivo esse dilema, porque tenho essa compreensão sobre a pena privativa de liberdade, sobre o sistema criminal, mais ou menos como um todo, mas existe um lado humano no qual se diz, bom, ainda que a gente continue reproduzindo estruturas, porque a carceragem da Polícia Federal em Curitiba não é a realidade do sistema prisional, ali são pessoas diferentes, só ali tem aquilo, o resto tudo são os pretos, pobres, furtadores e traficantes. Mas pelo menos alguma coisa a gente pode fazer para tentar diminuir a incidência do sofrimento físico que essas pessoas têm. E me lembro, por exemplo, dentro dessa temática, só para narrar, e aqui encerro, logo que eu assumi o CNPCP, eu recebi no meu escritório a doutora Kenarik Bujekian, que é desembargadora do Tribunal de Justiça, e ela me veio com um documento. Eu já conheço a doutora Kenarik há muitos anos, quando ela soube que eu tinha assumido, ela veio com um documento. O documento era um pedido assinado por algo em torno, talvez eu erre o número exato, mas 220 instituições da sociedade civil, institutos, organizações, coletivos, centros acadêmicos, etc., para que a gente fizesse um indulto no âmbito do Conselho Específico para Mulheres. Esse era o pedido. E eu, vendo aquilo, prontamente levei esse documento adiante e montei uma comissão dentro do conselho para que fosse elaborada essa minuta. Mas nós tínhamos um empecilho. Nós tínhamos um empecilho porque um indulto para a mulher só faz sentido efetivo, se nós indultarmos o tráfico de drogas. Porque no caso dos homens, se eu indultar furto e roubo, isso tem um impacto. Mas no caso das mulheres, não. Então era preciso enfrentar a questão do tráfico de drogas. Mas há uma interpretação, que é uma interpretação, digamos assim, majoritária, inclusive no âmbito do próprio Supremo Tribunal Federal, de que por ser o tráfico um crime hediondo, o crime hediondo não comporta um indulto. O que é duvidoso. É duvidoso, porque a vedação ao crime hediondo não se menciona o indulto, mas se menciona só a chamada graça, que é o indulto individual. Mas há um entendimento de que também o indulto coletivo estaria proibido. E nós pedimos um parecer, aliás, dois pareceres para dois juristas, o Dr. Alberto Silva Franco, que foi fundador do IBCCRIM, enfim, um sujeito de extremo renome, muito respeitado, e um jurista brilhante, e para o professor do nosso departamento, lá na faculdade, o professor Renato de Melo Jorge Silveira, que é atualmente vice-diretor, inclusive, da Faculdade de Direito. Fizemos a minuta. Né? Levei ao ministro, na época ainda governo Dilma Rousseff. O ministro Eugênio Aragão ficou extremamente entusiasmado com a proposta, encampou a proposta, mas na presidência da República não existiu sensibilidade. Não. Imaginei que teria, até por fato de ser a primeira mulher presidente, tá ali já no governo balançando, enfim, era talvez o momento de tomar uma medida que fizesse uma clivagem, inclusive, ideológica no âmbito da política criminal. Mas não foi feito. Depois, obviamente, levei essa... De novo, tentei insistir, porque, no caso da presidente Dilma, não recebi nem sim nem não. Ficou num vácuo. Depois tentei insistir com o novo ministro, Alexandre de Moraes, que aí, claro, ficou muito mais difícil, até pelo entendimento que ele tem da matéria. Isso não foi adiante. Eis que, e às vezes a gente é surpreendido positivamente, eis que agora, em abril, dia 12 de abril, se não estiver enganado, acho que foi 12, mas posso confirmar, foi 12, foi 13, 14, enfim. Agora, meados de abril, eu estou na minha casa, recebo um WhatsApp de um colega professor com um decreto de indulto específico para as mulheres, mencionando a questão do tráfico, inclusive, com balizas mais amplas do que aquelas que a gente havia proposto, né? Portanto, um decreto avançado, assinado pelo atual presidente da República, né, Michel Temer. Eu até escrevi um artigo dizendo que tomara que esse decreto de indulto não seja simplesmente uma maneira de fazer com que as pessoas esqueçam alguns discursos infelizes relativos às mulheres, né, e sim uma mudança de ideia, de pensamento, né, do governo federal na questão prisional brasileira e também, obviamente, que é o caso específico, do encarceramento feminino. Né. Então, por que estou dando esse exemplo? Né? Porque o discurso da segurança, né, o discurso da neutralização, ele ficou tão forte no Brasil, tão forte nos últimos 10, 15 anos, que ele superou, inclusive, distinções partidárias, distinções ideológicas. Não dá para esperar do governo mais à esquerda uma maior humanização do sistema. Não dá. Houve uma equivalência negativa em relação a todos. Uma equivalência negativa e, no caso, uma equivalência do indulto também, né? Porque foi, no caso, assinado por alguém que, num primeiro momento, a gente não pensava que fosse fazer. Mas há, portanto, uma necessidade, e esse é o ponto, acho que a finalidade desses debates é exatamente essa, de um programa, de um projeto, de um pensamento, né, dos setores brasileiros mais progressistas acerca da execução penal. E não fazer a mesma coisa, já que, para pegar só esse exemplo e encerro, o número de presos nunca aumentou tanto quanto no governo Lula, né, e no governo Dilma Rousseff. Foi muito mais do que nós temos ideia ou temos de memória, de dados do Brasil até então. Eu queria, mais uma vez, agradecer o Palhares pelo convite. É sempre muito agradável esse nosso papo. Eu espero que tenha sido de alguma valia, de algum proveito, e agradeço pela atenção. Obrigado.